entre 4, tem livre acionamento quanto para o táxi. Acionar para o táxi, 394. Para aproximação, efetuar o cheque precoce. O número 1 está passando externo, aeronave da Azul, em o número 2. Ciente, o 35.6. Veio na escuta do solo? A escuta no 333. O senhor tem condições de agilizar o acionamento do setor? Aciona agora, está autorizado. E tem livre acionamento agilizado no setor, equipe de solo pushback, questão para o táxi. Relacionamento, chão pro táxi, só no 333. Controle Salvador, boa tarde, voo no 924, decolado na sua escuta. O 924 controle, meu cordial, está em contato com a nave. Mantido, ciente, obrigado. O trip 626 está autorizado esquerda, Simbra, aproximação, pista 190. Esquerda, Simbra, 90. B26 está 2 milhas e meia para o externo. Cheque o trem torre 1-1-8-95. Câmbio. 1-1-8-95-35-6-2-6. Muito obrigado pela coordenação. Um abraço. Um abraço. Bravo, Kilo Whisky, chame a torre. A frequência 1-1-8-95, solicite instruções. Meu cordial, câmbio. Salvador, muito boa tarde, eu sou 3193. Caótica, meu nome é 30, aguardando para a Costa Galeão. Está com 1-1-6-1 a bordo, autonomia 4 horas e 19, alterna Galeão, pronto para o táxi. Afirmo o 1-3-3-3, vim que a condição é chamada de 2-9-5, ajustando 0-1-6, bom curso. 0-1-6, eu posso esperar 1-1-8-9-5, vou 1-3-3-3. Galeão, estou autorizado nível 380 Galeão, conforme plano, via Tesouro, 1-0, decola da pista 10 com curva direita na Gael Leda. Interceptando o Tesouro 1-0, até Esmap e após eu ter Zulu 5454, 1-0-8 após. 3193, corrida, sua rota é o Tesouro 1-0 até Esmap, após direto Lúbico e após passar na rota do plano, negativa para o Tesouro 1-6 e após Leda, boa direto 30. 1924, chame Recife 12685, câmbio. Ativo 2685, gol. Olida, Brigue, Smart, via Tesouro 1-0 e após Smart Clube, conforme plano. Afirmo, copiou 5454, transforme na 3193. Copiou 5454 e 1308, não foi. Vai, chame pronto, 3193. Chamará. Paulo, 5620, bro. Índia, ponto de espera, chamei. Torno 1895, ajuste no 016, ponto. Paulo, 5626, livrou. 35626, quilo, parte 3, a próxima esquerda, seu ingresso e posição 02, parte 3. Quilo 302, certo? Período 2262, chame Recife, frequência 1260, câmbio. 260, câmbio. Alfa, Alfa Delta, controle. Aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço e vai chamar agora o controle Ilhéus, a frequência 1201, boa viagem. Papá, papá, meu, Lima, 00, 0017. 333, controle. A escuta no 333. O melhor centro de controle do Nordeste brasileiro acaba de nos informar que o Gol 1333 está autorizado direto bridge, porém sub-restrito ao nível 340. Repassado, câmbio. Direto bridge restrito ao 340. Aceitou a instrução do melhor centro do Nordeste, Gol 333. Boa tarde, 394, decolou, 394, controle, contato, radar. Após 2000, Rui Leda, cara. Após 2000, Leda, Gol 1394. Gol no 333, chame ele, ou melhor, centro, Recife, 1251, no caminho. Chama Recife 1251, grato, Gol no 333. Guarulhos aprovado nível 360, recola pista 10, descida de saída da Euleda Bridge, intercepta Pesulo 16, após conforme a rota do plano. Transponde 5507, controle 120, decimal 80. O canal 6395 autorizado, Guarulhos 360, recola pista 10, da Euleda Bridge. Obter Pesulo 16, apenas 507, controle 108. Após a Peugeot 16, conforme a rota do plano. Tenta após a Peugeot 16, trava até o Zulu, crise na parte de cima. Obrigado, chamarei para o bus. Tente posicionamento correto, Sané 63. Salvador Tan 3193 para o táxi com 175, alterna Campinas, autonomia de 4 horas e 15. Tente 3193, táxi a parte 1 no Índia, ponto de espera, chame a no 895, ajuste no 016. Bom voo. Ok, tá iniciando, ponto da Índia, 185-0196. Salvador, boa tarde, 3561 para autorização Brasília. Boa tarde, aguarde o processo, 3561, informação do código. Desculpa, não entendi, aguarda a cópia, qual a informação? Gol 1394. Controle do Charlie Hotel, chame Recife. A frequência é 1251, no caso negativo 1260 ou 1288. Boa viagem. Positivo 1260, 282. Um abraço, irmão. Tudo bom. Um abraço. Brasília, aprovado no seu 380, decola pista 10, preciso sair da Arbora Elétrica, curso à direita, Ancestrulo 17, transponder 5511, controle 120, decimal 8. Poderia só confirmar a saída, senhora? Saída Arbora Elétrica, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, e após Elétrica. Eco, Lima, Eco, Fox, Trote, Alfa. Positivo, 3-8-0-1-7, agora Elefa, 5-5-1-1 é o transponder, 1-2-0-8 é o controle. A 3-5-6-1, correto, no 394, chame Recife, frequência 1251, Cambio. Ok, Recife, 1251, boa tarde, gol 1394. Boa. Este é o controle Salvador. Meu cordial, direto Duna 3000, ajustado 1015 para o ILS Câmbio. Maravilha, Duna 3000, está livre das restrições, pode manter a assist, ó. Vou deixar a velocidade a seu critério, capitão. Nariz embaixo. Obrigado. Decolou, passa 1500. Sou 3193, controle Salvador, meu cordial, está em contato radar, após 2000, direto Leda. Após Leda, Bride, câmbio. Copiado, vamos lá, Leda, após Leda, Bride, grato, 3193. 3193, vamos subir para o nível 340, 340, 3193. 340, 3193. Aí, Sam. Fire to West City, flight level 350. Take off runway 10, first turn left hand. Fokker Alpha Romeo uniform transition, upper Whiskey 58. 5423, it is park code, departure control 120.80, ocean 6142. Ocean 6142, call code 5523. Para o táxi, 40 a bordo, 3 horas alternando Salvador. Transfere. Triple Paul Romeo Lima, controle, prossiga visual na escuta e nós vamos para onde agora? Atenção, farol corredor, litoral sul até o farol da barra, depois Pelourinho, senhor. Positivo, livre. Grato. Vamos ajustar 10105 e seguir o 3154, ou seja, voa para a duna descendo para 3 mil pés para o ILS. Duna 3000 com 1015 para o ILS, né? 3192, agradece. Está voando agora sobre a água, vamos prosseguir para 2000. Sete, totalmente visual, descendo para 2000, 3154. Controle, bom dia, Trip 5489. Trip 5489, controle, meu cordial, qual tá o radar? Contato radar, pode voar a borda presente ou aguardando vitória da conquista quando não atrapalhar o controle? 5489 está autorizado voar Arbor, subindo sem restrições. Arbor, sem restrições, muito obrigado, aguardando quando possível vitória da conquista. 3561 no próximo ataque, que é o B1 no 62, autonomia 3 horas e 55, contagem com